fácil fazer, depois não ver crescer alguém que também veio de você. Queria te conhecer, poder dizer que tinha um pai para se espelhar, como a maioria dos meus amigos da escola. Não ter que ir pedir esmola para comprar material para ir pra escola. Mas enfim, a vida é assim, muitas vezes parece ruim, outras vezes encontramos espinho. Se não fosse os vizinhos, foi expulsa de casa, não foi aceita, foi rejeitada, foi trabalhar de empregada na casa da vizinha que a viu desesperada. Uma moça grávida, jogada, largada, abandonada por um canalha que não valia nada, não queria saber de nada. E a coitada teve de se virar para me alimentar e ter que trabalhar para comprar um barraco naquela quebrada. Miséria, pobreza pela redondeza, enquanto trabalhava para uma burguesa que dava sobra pra ela levar para eu jantar. E da sobra se sobrar, eu vou almoçar, porque na escola nem todo dia tinha merenda. Ela tinha que lavar, passar e cozinhar, enquanto você gastava dinheiro com um monte de vagabundas. E eu pra ajudar, ia pra rua, estendia a mão no meio da multidão, e muitas vezes recebia não. Ia pra feira toda terça-feira carregar sacola e perdia a hora da escola. As voltas eram constantes de monte e não teve jeito não. No fim do ano veio a reprovação, na minha certidão não tem seu nome não. Sobrenome pra quê? Se eu nasci e nem veio me ver. Tive que aprender que desde criança não devia perder a esperança. Conhecia várias crianças na mesma situação, porque um dia seu pai foi um cuzão. Então de quem? Uma dúvida vou perguntar pra quem? Se não fosse os mandos do blá blá blá, que de vez em quando a gente parava pra trocar das paradas erradas, ler revista de mulher pelada, e a tiazinha que dava um conselho pra rapaziada e ensinava a gente a não entrar na bocada. Porque o caminho é um só, virar mais um viciado do pó, ter que assinar vários B.O. E diziam que os gambé não tinham dó. Se te pego com pote, arregaço sem dó. Nunca precisei de você para entender o jogo da vida, que homem que é homem não vacila, seguro que faz, não anda pra trás. Minha mãe sofreu demais para eu ser um homem capaz de escolher meu caminho, de ter um filho e não deixar ele sozinho, pra ele se deixar levar, cair na pedra, na farinha, maconha. Isto é uma vergonha, talvez isto não te incomoda, porque hoje virou moda pôr um filho no mundo e ele crescer imundo, vivendo neste submundo, num país de terceiro mundo, considerado um vagabundo. E você, onde está você, fazendo o que, vivendo de quê? Se esquece que existe alguém que um dia veio de você, só porque é fácil qualquer um faz, faz, faz.